is Alex Jumbo Tax. Coordenação com Recife, TAM 3197. Ok. TAM 3560, controle. Prossiga 3560. Está passando posição Duna agora, completa final, chamada Torre 18, decimal meia dúzia. 18861, uma boa noite, 3560. Trip 5218, descend to 2000 feet, KNH1013, cleared ILS final for runway 10, report established. Cleared ILS approach, report established. Torre Salvador, TAM 3560, estabilizado na final, baixado travado. 3560, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Estou aguardando autorização, 3560. Passaredo no solo, os 21 no direito, 219 no solo. 219. Solo Salvador, cordial, boa noite, passarei 2224, Librona Chico. Passarei 2224, boa noite, táxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette para ingresso no pátio 2224. Solo Salvador, boa noite, objeto 5890, pessoal 190 para 1950, 5890, aciona a identificação autorizada, a chegada Mari. Está presente voando Duna, nível 050. Autorizado Mari, voando Duna, nível 050, 7580. 3197, controle. 3197, a nossa escuta, prossiga. Está presente, está autorizado Bidev, chamando agora Recife no 3325, alternando no 251. Direto Bidev, alternando no 3325. 3197. Ok, Puka de Patrick. Puka de Patrick, condo 061. Ok, thank you. 443, aciona a identificação da presente voando o Mari para a chegada Mari, descendo inicialmente ao 050. Remoto no 42234. Força Aérea 1443, na escuta do controle Salvador. 43, no ponto de áudio descido. 1443, voando para o Admar e descendo ao 050, acione identificação. Salvador, boa noite, Força Aérea 1443, está sendo como recebe? Recebo 5/5, Força Aérea 1443. Força Aérea 1443, cumpriu o controle? Falou, vai gravar, está acionado para tratar. Ah. 5890, controle. 5890, senhor, por gentileza, tem como fazer uma ponte com Força Aérea 1443? 1443? Afirmativo, Força Aérea Brasileira 1443, a informação é para ele voar mar e descer ao nível 50. Vale 50, Força Aérea 1443, copia o objeto 5890. Trip 521, it's established on the localizer. Clear, contact now tower, frequency 118, decimal 6, Trip 521-8. 118-6, hold on. Força Aérea 1443, copia o objeto. 19, chama. Direito 219, 3560. Salvador Tower, good evening, Trip 521-8. 521-8, report, landing gear, dialogues on final. Report, 3 miles to Simba. 75890, só autorizado descida para 2 mil pés, ajuste no 013. Força Aérea 1443, conta de áudio descida. Força Aérea 1443, desça nível 50, chegada a mar e acione identificação. Objeto 5890, voa Duna 2000, ajuste no 013. Duna 2000, na 013, obrigado, controle. Força Aérea 1443, controle. Controle Salvador, Força Aérea 1443. Força Aérea 1443, se recebe o controle, acione identificação. Força Aérea 1443, se estiver ouvindo o controle, acione identificação. Câmbio. Força Aérea 1443, verificou. Força Aérea 1443, apresente o mando mar e descendo a nível de voo 050, está em contato na Gaça, posição coral. Força Aérea 1443, descendo para o nível de voo 050. Landing gear down in lock gear to land trip 5218. 261 Salvador Ground. Força Aérea 1443, controle, como recebe? Recebe 43. Ok, obrigado. Eco Delta Delta Foxtrot, flight level 330. Runway takeoff 10, left turn after takeoff, Puka departure, depart transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, transition. Via Upper Zulu 10 until Natal, November, Tango, Lima, after via flight plan route. Salvador departure 119.35, squawk 5415. Já reporte livre na pista. Echo Delta Delta Foxtrot, flight level 330. Runway 11 after takeoff, left turn, Puka departure, depart transition. Uniform Zulu 10, Natal, after flight plan route, the squawk is 5415, airborne 119.35. Esperando agora 119.8. Tarap and push, gate 11, condor 061. Condor 061, I confirm airborne frequency 119.35 and we call you back for tarap and pushback. Foi Salvador, boa noite, Avijet 5723, cruzando 180, restrito 150, formação ISC. Avijet 5723, controle Salvador, acendo identificação, desça ao nível 050 na proa de TAP, altímetro 1013. 050, proa de TAP 5723. Confirme com a número 1? Número 2 na aproximação. Sim, 5723, obrigado. China, sorry. Don't you want this small nine, I thank you. Salvador ground, district 5218. 3P5218, taxi by Alpha, report before Juliet. Taxi by Alpha, re-report before Juliet, 35118. Apresenta, voa direto, Duna. Então, Pedro, vá. Ciente, reporte para reiniciar o táxi. Vamos para a hora. 1613, clear de Brasília, flight level 360, via Upper Zulu 17, runway takeoff 10. Right turn after takeoff, Gole Departure, Ofito Transition, Salvador Departure 119.35, Squawk 5427. Brazilian flight level, Brasilia, flight level 360 via Absolute 17, takeoff runway 10, turn left, turn right, sorry, Gole, transition Ofito. Approach 119.35, squawk 5427, go 1613. Pushback correct, report ready for startup and push, go 1613. Will call, go gate number 1. Salvador, boa noite, go 885, ciente da WISC, autorização Guarulhos. 35218, Juliet 214, remote. Juliet 2143. Confirmando, foi o gol no 885, Guarulhos 360, chamando solo. Afirmo. Sente autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Itev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 199.35, aciona 5430. O gol no 885, autorizado 360, Guarulhos e Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva à direita, subida da El, transição Leda, após o Obdev. Transponder 5430. Cotejamento correto, chame pronto para o expeccionamento, gol no 885. Reportará 885. Salvador da 3603, no 07, puxa acionamento. Ele é boa. 1-0. Tem contato com o controlador? É do estabilizador do ILS. Ok, cheque o equipamento, muito baixo a transmissão, reporte 3 checado final no 0. Agora como é recebe o objeto de posição 0? Ok, agora recebendo um pouco melhor, clareza 3. Gente, vamos perder o contato com. Roberto Bosco, pronto para reiniciar o táxi. Ok, tá livre o táxi, permanece a bordo? Afirmativo. Ok, chama para ingressar o 17. Maralta. Puxa, sanar. Autorizado, chama para o táxi, gol no 940. Espero. Siga o guardião 07. Chame pronto para iniciar a decolagem. O Guardião 07, o vento 160 graus 5 nós, decola para o sul, para o litoral e cabe. Objeto 58 no zero na escuta do controle. Autorizado então, imediato para o Açu. Tem a live da final ainda passando o marcador externo. Chame fora do solo. Objeto 5723, como recebe o controle? Grato. Do solo, Guardião 07. Ativo, fora do solo, aos 35, chama o controle 19.35. 19.35, Guardião 07, grato. Na final, cruza final, objeto 5810. Círculo 5810, vento de 140 graus, 8 nós. Autorizado por 90, objeto 5810. 107, confirma o transporte acionado. Guardião 07, confirma o código de transponder acionado. 7, senhor. Sempre mantenha condições white, 500 pés na linha do litoral, reporte final para pouso no caso. 500 pés isolado no litoral, reportar final, no caso é número 7, Força aéreo 1443, desça para 3 no pés, altímetro 1013. Força aéreo 1443, desça para 3 no pés. São 3603, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 1 no 8.612, ajuste no 0 no 3, apenas atentando ao Boeing da Gol que está realizando pushback no 05 e vai ingressar no pushback 143, ok? Partiu Juliette Alfa, é, quando o ponto de espera 1862 está atento ao Boeing da Gol, está 3603. Boa noite, objeto 5810, retorno. Objeto 5810, boa noite, táxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, objeto 5810. Boa noite, Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, boa noite, contato radar na decolagem. Suba ao nível 390 na saída Puca, transição Caju. Sobe 390 Puca Caju, Romeu para Vosca. 940 está pronto para o táxi com 185 a bordo. Autonomia de 4 horas e 16 minutos ao Alterno Galeão. Bono 940, táxi via Juliette Alfa, como número 2 no ponto de espera. No ponto de espera, torre 198, decimal 62, ajuste no 0 no 3. Bom voo. Obrigado pela Juliette Alfa, 18.5, se é pronto, voo 1940. Webjet 5810, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa via Juliette para o portão 10. Após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette para o 10, Webjet 5810. Estabilizado 5723, baixa de cá. Objeto 5723, chama agora a torre 118, decimal 62. Torre Salvador, boa noite. Webjet 5723 na final, estabilizado. 5723, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 5723. Salvador, boa noite, Silvio. Papatango, esse Kilo Zulu, controle Salvador, aciona a identificação. Boa, boa. Oferando 443, como recebe o controle? Oferando 443, na escuta. Autorizado, final do procedimento LS, substituição no zero. Desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. Sucesso no 443, desça para 2 mil pés, reportará estabilizado. Sucesso no 443, qual a prova que está mantendo? Sucesso no 443, para o localizador, vai curvar a esquerda para o 055. 323. Decolou 43, controle de alarme decimal 35. 1940 está pronto, ponto de espera. Salvador, está 3603, decolou na sua escuta. Ascensão 3403, saída da El. Está 3603, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída da El. Após lida, voa direto BDEV. Alguma possibilidade voar direto agora da El? Autorizado direto da El. Direto da El para o 3603. Papatango, isso que Zulu, contato radar 62 milhas nordeste de Salvador. Mantém o nível 080, altímetro 10 no 4. Chame pronto para descida. Autoriza a curva à direita, completar o procedimento, 443. A sua 055 foi para interceptar o localizador e reportar estabilizado. Confere, está recebendo o localizador. Coordenação, triple 52 no meio. Gente, na escuta. Salvo, está 3561. Está 3561, prossiga. Pode só confirmar a saída prevista para Brasília? Gole, transição ao fito. Obrigado. Nove 443, estabilizado no curso localizador. Duas milhas foram marcadas externo, completa final do procedimento LSXUI, torre 118, decimal 62. Sério, 443, torre 118, decimal 62. Quando marcador externo? Para pushback e acionamento, voo 985, portão 612. Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. Dúzia para pushback e acionamento. Meia dúzia autorizada, chama para o táxi, voo 985. Reportará, voo 985. Sua web 5723 do Vana Fox. Webjet 5723, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette ingresso, 5723. Saíram no 443. 43, continue da aproximação, aguarde autorização de pouso. Saíram no 443, aguardando autorização para pouso. Pode voar direto BDEC ou 3603? 130, decola da 10 com curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 0263 no transponder. Ciente o nível 130, Puca, transição Aracaju, decola da 10 com curva esquerda, controle 119.8, transponder 0263. Estejamento correto, estamos prontos para o pushback acionamento, remota 13, trip 52 no momento. Portará pushback acionamento. Salvador Ground, it's go 1613 for pushback and start up gate number 1. Clear to start up and push, report ready for taxi, go 1613. Go 1613. 0443, livre pouso, 150 graus, meia dúzia na check trem. 0443, livre pouso, check trem. Bip checado, livre pouso. Livre pouso no 443. Bev. Perfil da DAE após letra, voa de Bev. Gol 1940. Webjet 5723, ingressa Juliette para o 05. A Juliette 05, 5723. Salvador, boa noite, tá? 3258, informação whisky, ação 80 para o Ouro 50. TAM 3858, controle Salvador, aciona identificação, tensão nível 050 na chegada Mare, altímetro 1014. 050 na chegada Mare, TAM 3858. 0443, visual prossegue. Sente do repouso. Papa Tango, Whisky Luzulu, controle Salvador, desça para 3 no pés, altímetro 104. Beleza, 6 para 3.